Alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7 e está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E que bom que você tá aqui conosco para acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui na nossa programação. Muito bom ter você aí do outro lado e já quero pedir para você participar com a gente. Manda sua mensagem para cá no 997591384, 997591384. A gente passa seu recado aqui no ar. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube. Desta manhã, tarde, abençoada por Deus, de segunda-feira, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E tem muita coisa pra gente falar hoje. Vamos falar do final de semana esportivo aqui em Rio das Pedras. Vamos falar da Copa Paulista. As três divisões que temos a bola rolando no futebol brasileiro. Então, vamos começar a nossa programação falando do Campeonato Amador de Rio das Pedras. No flow, desse jeito. Salve Brasil! Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo. É nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol ligou. A técnico Sambo. Tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Bom, vamos falar então da abertura do Campeonato Amador da cidade de Rio das Pedras. Sabadão, pontapé inicial, aconteceu com o ZL e Balacubaco. E a equipe do Balacubaco, que montou um time muito forte, campeões amadores do ano passado, inclusive na equipe, venceu o ZL então por 2-1 na abertura do campeonato. O jogo das 15 horas, tivemos o Audax, que também manteve boa parte da sua base, reforçou bem, venceu a equipe do Bar do Pachá por 2-0. No domingo, às 14 horas, a gente teve um empate entre Amaral e Hull City, um 0-0. E o que não teve de gol nesse jogo, teve no outro, viu, professor? Porque o Unidos meteu 10-1 na equipe do MDC, professor. É isso mesmo, não é, vocês não estão ouvindo mal, não. 10-1 a equipe do Unidos e já sai na frente e tem saldo para mais de metro, viu, professor? Pois é, surpresa aí esses 10-1 do Unidos sobre o MDC, né? Portanto, um jogo que foi totalmente desigual, né? Porque um placar de 10-1 mostra que o Unidos foi infinitamente superior ao MDC. Amaral aqui equilibrou com o Hull City, né? Em 0-0, um jogo igual, um jogo equilibrado. E o Audax. O Audax, que fez uma boa campanha ano passado, tá repetindo esse, iniciou bem esse ano, vencendo o Pachá por 2-0. E como você disse, o Balacubaco, que tá reforçado, uma equipe, candidata também ao título, venceu o ZL por 2-1. Muito bem, esses são os resultados do Campeonato Amador desse final de semana. Também tivemos Campeonato Amador de Mombuca. O Borussia venceu o Estrela por 4-2 e o Rio Pedrense, infelizmente, estreou com derrota, professor. Acabou perdendo para a Ponte Preta de Montemor por 2-0. Campeonato Amador de Mombuca com equipes de toda a região, equipes muito qualificadas. Infelizmente, o Rio Pedrense acabou caindo na sua estreia, mas tem muito chão para ir, muita água para rolar nesse campeonato, professor, e o Pedrense com certeza vai reagir. Ah, sem dúvida, né? Pegou a Ponte Preta, uma equipe muito forte, né, lá de Montemor, e é uma séria candidata ao título, a Ponte Preta, e o Rio Pedrense sucumbiu, perdeu por 2-0, mas tem ainda, está iniciando o campeonato, e realmente com certeza o Rio Pedrense vai reagir, vai buscar a classificação ainda. Então, a rodada não começou muito boa lá para nós, né? Porque a semana passada perdeu os amigos, né? E essa semana aqui perdeu o Rio Pedrense. Vamos torcer para que as duas equipes na próxima rodada se recuperem lá no Regional de Mambuca. Um abraço para todos lá que estiveram jogando ontem lá, defendendo as cores do clube do Atlético Rio Pedrense, do Toninho, do Amauri, do Marcelo e de todos lá. É dar a volta por cima e ir para o próximo jogo para se recuperar e buscar a classificação. É, semana que vem tem a estreia do Rio Pedrense no Campeonato Amador daqui de Rio das Pedras, né? Então a gente vai acompanhar também. Um abraço para todo mundo aí que está disputando essa competição. E vamos falar do jogo que aconteceu no final de semana também, né? No sabadão tivemos muito futebol lá na Toca do Tigre com a Associação Olímpica Rio Pedrense recebendo o pessoal lá de Guarulhos, do Instituto Sim, do Futebol Clube Pimentão. Foram três partidas no Sub-15, no Sub-15, Sub-17 e no Sub-20, com uma vitória para cada lado e um empate, né, professor? Pelo menos todo mundo ficou feliz um pouquinho, né? Sem dúvida, cumprimentar todos os nossos amigos lá do Instituto Sim, lá de Guarulhos, que veio aqui até a cidade de Rio das Pedras, saiu lá da capital e veio aqui até a cidade de Rio das Pedras e nos proporcionou uma tarde muito agradável lá na Toca do Tigre, lá no bairro do Pombal, e nós pusemos fazer a festa lá, uma confraternização das duas entidades. Com os três jogos, o jogo transcorreu tudo na mais perfeita ordem, tranquilo, as equipes muito boas para jogar, disciplinada, ordeira, e a gente ficou muito contente com a tarde que tivemos lá no bairro do Pombal, lá na Toca do Tigre. Portanto, eu quero agradecer a todos, em especial o Toninho, né? Pessoal lá que entregou o campo em condição, em ordem, tudo zelado, cuidado, vestiários limpos, pintado, rede, tudo em ordem, e nós pôde dar condição de nós fazermos receber bem o pessoal lá de Guarulhos. O resultado foi, no primeiro jogo jogou o Sub-15 e a Associação Olímpica Rio Pedrense venceu por 4-1 no primeiro jogo, que foi o jogo da manhã. O Bruno marcou 2 gols, o Pedrinho e o Lucas marcou aqui para a Associação Olímpica Rio Pedrense. No Sub-17, nós acabamos perdendo por 2-1 para a equipe do Instituto Sim, e quem marcou o gol de honra foi o Wendel. Portanto, e no sub-20, nós empatamos em 2-2. Depois de abrir 2-0, nós acabamos cedendo o empate e ficou em 2-2 o jogo no Sub-20, não é isso? E os gols do Sub-20 foram marcados por Adriel e o Danilo, que marcou o segundo gol, e depois acabamos sucumbindo e cedendo o empate em 2-2. Mas o mais importante de tudo é que nós tivemos a oportunidade de fazer uma confraternização com os nossos amigos de São Paulo e estreitar o laço de amizade com essa poderosa ONG aí, que tem um trabalho muito sério no estado de São Paulo, na capital, e que possamos estreitar o laço e as parcerias que está em curso aí no decorrer desse mês de agosto e no início de setembro. Portanto, a gente agradece a todos, e também agradecer a todos os atletas que jogaram para a Associação Olímpica Rio Pedrense, as comissões técnicas que trabalharam, cada um dentro das suas categorias, e que nos proporcionaram uma tarde agradável lá no bairro do Pombal. Muito bem, mais uma vez então, agradecendo o pessoal de São Paulo que compareceu, né, que ajudou muito a Associação Olímpica Rio Pedrense na sua preparação, a associação também que ajudou também muito a equipe do Instituto Sim, do Futebol Clube Pimentão. Muito legal receber as equipes de fora aqui, né, professor? Pessoal chegando, conhecendo a nossa cidade e, obviamente, batendo uma bola com a nossa equipe. Ah, sem dúvida, viu, Léo? E eu tive a oportunidade de rever uma pessoa que fazia tempo que eu não via mais, né? Desde 2004, o treinador Ica, né? Que hoje presta serviço ao Instituto Sim, lá em São Paulo, é o treinador titular deles. E ele teve, e esse, o Ica teve a oportunidade de 2004 mandar 4 jogadores para mim lá. Na época eu estava lá em Itajubá, no Iracã. E depois de tantas essas andanças aí que o mundo nos propicia, nós acabamos se encontrando lá no Pombal no sábado, outra vez, depois de 14 anos, um longo tenebroso inverno, nós acabamos se encontrando outra vez e voltamos a matar a saudade. Muito bem, então falamos dos jogos do final de semana da Associação Olímpica Rio Pedrense, tem muito assunto ainda no programa de hoje. Vamos partir para a Copa Paulista de Futebol. Depois de fazer uma jogada celestial, gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro, só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, gol. Vamos começar pelo grupo 1, grupo 1 que tivemos a quarta rodada com o Olímpia batendo a equipe do Votuporanguense por 1-0, fora de casa. Boa vitória do Olímpia, que manteve aí sem perder, né? Continua aí sem derrotas na competição. Tivemos também o Novo Horizontino e a Penapolense empatando em 0-0 lá no Jorge Ismael de Biasi, e o Mirassol bateu a equipe do Batatais por 1-0. Com isso, Olímpia é o líder com 10 pontos ganhos, o segundo é o Mirassol com 7, o terceiro é a Votuporanguense com 6 e o quarto é o Novo Horizontino com 5 pontos. O Penapolense está na quinta posição com 4 pontos e o Batatais é o sexto colocado com apenas um pontinho, o professor Mauro Fernandes. O Olímpia jogou 12 pontos e ganhou 10, quer dizer, 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Portanto, faz jus ao primeiro lugar do grupo. E o Mirassol, que acabou indo até Batatais e venceu, recebeu o Batatais e venceu o Batatais por 1-0, assume a segunda posição no grupo. Mas o Votuporanguense segue vivo, brigando ainda pela primeira posição aí. E o Novo Horizontino acabou empatando em casa com a Penapolense. Eu acho que isso aí foi um péssimo resultado para a equipe de Novo Horizonte, que realmente depois vai ter que jogar com o Olímpia e com o Votuporanguense e o Mirassol, que são equipes que lutam também por essa vaga aí. Muito bem, vamos para o grupo 2. Grupo 2 que tivemos então a quinta rodada, com a Inter de Limeira fazendo 3-1 para cima do Noroeste. Boa vitória da equipe da Internacional. Tivemos também o Red Bull Brasil e o Rio Claro empatando em 0-0. E com 2 gols do Tom, a Ferroviária bateu 15 de virada e se isola na liderança do grupo 2 da Copa Paulista de Futebol. O time da Araraquara chegou a 10 pontos e são 3 de vantagem sobre o vice Desportivo Brasil. A expectativa para o duelo era muito grande, professor. Afinal de contas, estavam frente a frente os dois últimos campeões da Copa Paulista de Futebol. Dentro de campo, a Ferroviária mostrou sua superioridade, sua organização e levou a melhor, batendo o Alvinegro por 3-1 no Barão da Serra Negra. O nome da partida foi o Tom, o atacante que marcou 2 vezes e liderou a Ferrinha rumo à vitória. O Cássio Gabriel abriu o placar para o Nhoquinha ainda no primeiro tempo, mas o Luiz Henrique empatou na metade para frente do primeiro tempo e iniciou o caminho da virada. Ferrinha então chegou aos 10 pontos, se isolou na liderança do grupo, 3 de vantagem sobre o Desportivo Brasil, que folgou nessa rodada, né? A equipe de Araraquara pega o Rio Claro na próxima terça-feira na Fonte Luminosa. O 15 não consegue emplacar a segunda vitória seguida, estaciona nos 5 pontos, ainda podendo ser ultrapassado. Sua vez de folgar na próxima rodada. Então, pode perder posição aí para as equipes que vêm atrás. O 15 volta a campo fora de casa contra o Rio Claro no próximo sábado, professor. É uma situação, é uma derrota que dentro de casa muito, muito expressiva para o visitante, né? Preocupa, né? Mas sem dúvida, é um resultado preocupante, né? E o que mais preocupa ainda é a qualidade do futebol exibido, né? Então, fica aí um sinal de alerta aí pro 15. Mas é mais para a parceria do 15, né? Porque o 15 não vai gastar um tostão, não gastou, não vai gastar. Portanto, se a parceria realmente quiser classificar, vai ter que trazer alguns reforços aí pontuais. Mas eu não acredito, acredito que vai colocar os meninos que eles trouxeram mesmo, interessa para a parceria isso. E eu vejo com dificuldade hoje a classificação para a fase de mata, o que acho que vai ser pela primeira vez que o 15 não classifica para uma fase de mata na Copa Paulista, né? Então, eu fico preocupado com a com referência à classificação do Nhoquim, viu, Léo? Muito bem, falamos então da Copa Paulista, do Grupo 2, onde a Ferroviária é líder com 10 pontos, o segundo é a Internacional de Limeira com 7, a mesma pontuação do Sportivo Brasil, que folgou nessa rodada, também tem 7. O quarto colocado é o Red Bull Brasil com 6, o 15 está na quinta posição com 5 pontos, o sexto é o Rio Claro com 4, e o Noroeste de Bauru ocupa a última posição com 1 pontinho. Pelo Grupo 3, quinta rodada também, tivemos o São Bernardo batendo o Água Santa por 2-0. Também o São Caetano venceu o Santos Futebol Clube, também ali 1-0 para a equipe do Azulão. E o Santo André venceu o Bragantino por 1-0. Com isso, o Azulão é o líder com 11 pontos. O segundo é o Taubaté, o Burro da Central tem 8, folgou nessa rodada. Terceiro é o Santo André, a equipe do Ramalhão tem 7 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, também tem 7. O Santos é o quinto com 6, o Bragantino é o sexto com 1 e o Água Santa também tem 1 ponto. Professor Mauro Fernandes. É, deixou claro, essa rodada aí deixa bem claro que tem 5 equipes brigando por 4 vagas. Bragantino e Água Santa são coadjuvantes, não vai brigar por nada e vai ser o fiel da balança para aqueles que quer classificar. Então, São Caetano, Taubaté, Santo André, São Bernardo e Santos, esses 5 aí vão brigar pelas 4 vagas, viu? Muito bem, vamos falar agora do Grupo 4, para finalizar, Grupo 4, em que tivemos então... deu uma travadinha aqui no site, vamos atualizando aqui. O Grupo 4 da Copa Paulista, a gente teve o Nacional batendo o Audax por 2-0, o jogo dentro da casa do Nacional, ótima vitória. Também o Juventus venceu 2-1 para cima do Taboão da Serra, destaque para os dois gols do Portuga ali no comando do ataque do Juventus. E a Portuguesa empatou com a equipe do Ituano, foram 2 gols de pênalti, o primeiro do experiente Fernandinho para a Portuguesa, o segundo do não menos experiente Correia, também de pênalti para a equipe do Ituano. Então, o Grupo 4 tem aí o Nacional na liderança com 9 pontos, a Portuguesa também tem 9 na segunda posição, o terceiro o Ituano com 7, o quarto é o Audax também com 7, o quinto colocado é o Juventus com 5, o sexto é o Atibaia com 3 e na última posição está o Taboão da Serra com 1 pontinho ganho, mas um empate que aconteceu na hora certa, né, professor, mais ou menos, né, porque a Lusa não perdeu ninguém de vista, tá colada no Nacional, perde só pelo saldo de gols, um gol a menos no saldo, né? Então, boa campanha, por enquanto, da Luz. O seu presidente, inclusive, falou, não, nosso time não é pra ser campeão, não. Mas, tá jogando futebolzinho, até que interessante, a Portuguesa, né, professor? Ah, sem dúvida, né? A Portuguesa, que tem o seu vizinho ali, que é o Nacional, que é o líder hoje por saldo de gol, né? Mas a Portuguesa não perde de vista, não. E vamos considerar, né? Ela não empatou com o Taboão da Serra. Ela empatou com o Ituano, que é uma equipe que também briga pela classificação junto com o Audax. Então a Portuguesa, ela segue em busca da classificação. É claro, o presidente está tirando o peso da costa dos meninos, né? Mas a Portuguesa não pode entrar numa Copa Paulista, disputar o campeonato para participar, né, Léo? Com certeza, a Portuguesa tem que entrar para ser campeã, com o peso da sua camisa, com a sua história e com o seu time que deve ser qualificado. Vamos lá então, mudar de assunto, vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Começou as quartas de final, a primeira perna rolou no final de semana e você acompanha tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos começar pelo sábado, onde tivemos Talvez a surpreendente vitória do Massa Bruta, professor. 3-1 para cima do Náutico. Muito preciso na bola parada a equipe do Massa, viu, professor? A equipe do Bragantino venceu o Náutico por 3-1 e sai na frente aí na briga pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. O time da Terra da Linguiça abriu 3-0 diante da torcida, desperdiçou muitas chances para matar praticamente o confronto e viu o Náutico reagir e diminuir o prejuízo para o jogo da volta. Vitória importante com gols aí do Vitinho, do Marquinhos e do Fabiano. O Ortigosa descontou aí para a equipe do Timbu. E dois dos três gols do Braga, professor, saíram na bola parada, que é a grande especialidade do time de Bragança Paulista. Marcelo Veiga, inclusive, na véspera da partida, treinou por cerca de uma hora o posicionamento dos jogadores em cobrança de falta e escanteio. O Ortigosa foi quem mais levou perigo ao time da casa e foi premiado com um gol importante que mantém o Timbu vivo, né, professor? O Náutico precisa vencer por 2 gols de diferença para levar para as penalidades e por 3 gols para garantir o acesso. O Bragantino pode perder por até 1 gol de diferença fora de casa que se qualifica, professor. Ah, sem dúvida, uma surpresa o Bragantino ter abrido 3-0 em cima do Náutico. Náutico, que é uma bela de uma equipe, joga muito no ataque, busca o gol o tempo todo. E o Massa Bruta acabou abrindo 3-0. Até os 10 minutos do segundo tempo, estava 3-0 para o Braga. E daí os 27, o Ortigosa foi lá e diminuiu 3-1. Esse 3-1 coloca o Náutico outra vez na disputa. Porque o Náutico vai jogar lá na Arena Pernambuco e a gente sabe que lá ele é muito forte. E o Náutico tem um ataque que é imortal. Então a gente, é claro, não pode nunca deixar de considerar a vantagem que o Bragantino abriu. Poder empatar o jogo, poder perder de 1-0, tudo isso aí é uma vantagem considerável. Mas não pode chegar e dizer que o Náutico está acabado. Não, não. É bom o Bragantino treinar, preparar, colocar o pezinho no chão, porque é outro jogo e outra história jogando lá na Arena Pernambuco. Preparar mais bola aérea, porque lá na Arena Pernambuco vai precisar. A volta no domingo às 17 horas na Arena de Pernambuco. Tivemos ontem lá no estádio do Mundão da Ruda, lá em Pernambuco, a equipe do Santa Cruz batendo o Operário de Ponta Grossa por 1-0. A Ruda lotadíssimo, professor. O Santa sai na vantagem. Os Corais venceram por 1-0 diante de mais de 50 mil pessoas e jogam pelo empate no jogo de volta em Ponta Grossa. Os paranaenses precisam da diferença mínima para levar para as penalidades ou 2 para subir. No primeiro do mata-mata, o Santa Cruz bateu o Operário por 1-0 e saiu na frente com o gol do Vitor diante de mais de 50 mil pessoas no Arruda. Com isso, o Fantasma ainda está vivo para o jogo de volta que vai acontecer em Ponta Grossa. Professor Mauro Fernandes, vitória importantíssima para o Santa Cruz, mas eu achei que é pouco, viu, professor? É, rapaz, o mais interessante disso é 50 mil pessoas no Arruda, o melhor público da semana no Brasil, portanto 50 mil pessoas realmente mostra o quanto é grande a Cobra Coral, não é isso? A torcida da Cobra Coral é muito grande, é muito forte e parece que a equipe não conseguiu traduzir tudo isso que a torcida fez em vantagem. Porque 1-0, gol de falta aos 45 minutos do primeiro tempo, marcado por Vitor, é pouco para jogar lá contra o Operário, jogar lá em Ponta Grossa. Portanto, eu vejo dificuldade para o Santinha. A não ser que o Santinha lá do Roberto Fernandes saiba sofrer, porque vai sofrer muito lá no Paraná com a pressão que vai fazer o Operário. Então, eu também digo que esse jogo continua em aberto, viu, Léo? Muito bem, então, falamos dessa partida, eu vou checar e eu acho que esse é o maior público do ano no Campeonato Brasileiro e nas 3 divisões. Eu não tenho certeza, porque eu acho que o São Paulo deve ter colocado mais de 50 mil em alguma partida lá no Morumbi. Vamos confirmar essa informação. Assim, não, temos outros grandes públicos, sim, no Campeonato Brasileiro. Tivemos 60 mil pessoas do Fluminense Flamengo, que é o maior público do ano lá no Mané Garrincha. O São Paulo colocou 58 mil contra o Corinthians também no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então temos grandes públicos, sim, ainda no Campeonato Brasileiro. Mas na Série C é óbvio que é o maior público da rodada, com certeza. Com certeza foi o maior público da rodada. Vamos falar do outro jogo que aconteceu no domingo, que foi o Botafogo da Paraíba batendo a equipe do Botafogo de São Paulo por 1-0. O Belo venceu o Xará de São Paulo e leva a melhor no jogo de ida. O gol do Juninho deu a vantagem à equipe do Botafogo da Paraíba e agora joga pelo empate em Ribeirão Preto. A Pantera, por sua vez, perdeu uma invencibilidade de 5 jogos e precisa vencer por 2 de diferença para conquistar o acesso. Professor Mauro Fernandes, a Pantera tá viva também, né? Ah, sem dúvida. E o time do Pisa, né, conseguiu aí uma vitória jogando no Almeidão lá em João Pessoa. E com um gol de cabeça do Juninho aos 21 minutos do primeiro tempo. E é pouco também a vantagem que o Botafogo da Paraíba abriu sobre a Pantera lá da Mogiana. Realmente é pouco. Portanto, o Botafogo vai ter que sofrer também, e muito, como vai sofrer o Santa Cruz lá no Paraná. Portanto, o Botafogo da Paraíba vai jogar aqui no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e essa vantagem é pouco para jogar com o Botafogo aqui em São Paulo. Portanto, esse jogo continua aberto. Vale a pena lembrar, né, Léo, que no jogo de volta a gente já tem os 4 que conseguem o acesso para o campeonato da segunda divisão do Brasileiro do ano que vem. Portanto, veja a importância desses 2 jogos, né? Com certeza, a gente tem as equipes a 1 passo do paraíso, né? 1 passo do paraíso, falta 1 jogo para o acesso. E hoje a gente tem mais uma partida. Cuiabá e Atlético Acreano se enfrentam na Arena Pantanal às 21 horas. O Dourado foi o 3º colocado do grupo B e o Atlético Acreano ficou com a 2ª colocação no grupo A, professor. Duelo, para mim, o mais igual, e eu acho que daí a gente vai ter o único empate dessa primeira perna das quartas de final. Realmente é 2 equipes iguais. O Atlético começou melhor o campeonato e depois foi caindo, perdendo alguns jogos, alguns pontos, mas mesmo assim tem uma equipe junto há muito tempo e uma equipe muito bem entronzada pelo seu treinador, e com certeza vai criar um grau de dificuldade muito grande hoje lá na Arena Pantanal para o Dourado, que o Dourado precisava fazer a lição de casa. Mas do outro lado tem o Atlético Acreano, que tem uma bela equipe e tem conseguido jogar bem tanto fora como dentro de casa. Muito bem, então falamos aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Quero seu palpite para o jogo de hoje, professor. 1-0 Cuiabá. Muito bem, agora vamos falar então do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem muita coisa para a gente falar aqui ainda hoje. Fica conosco. Série B, jogos do sábado, jogos da sexta e da terça, a gente já falou aqui. Você escuta os programas anteriores que estão lá no nosso site, o riovoxfm.com, que você pode saber um pouquinho mais sobre essa partida. Jogos do sábado, tivemos Oeste de Barueri empatando em 0-0 com o Juventude. No duelo entre o líder e o Lanterna, o Fortaleza, obviamente, levou a melhor, mas não foi fácil não, professor. Foi de virada com um gol do Gustavo, um gol do Bruno Melo. O Fortaleza venceu a equipe do Boa Esporte por 2-1 e fica na liderança da competição. O Atlético de Goiás venceu o Coxa por 1-0, mais uma boa vitória da equipe goiana, que se coloca mais uma vez aí na briga pelo acesso. Tivemos o Guarani batendo o Sampaio Correia fora de casa por 2-0. O Guarani que poupou ainda alguns de seus jogadores, né? Venceu com Bruno Xavier e com Matheus Oliveira marcando. Sampaio parece que está num fundo do poço que não tem fim mesmo, né? E, para finalizar, a gente teve o CSA batendo o São Bento por 1-0. O gol foi do Leandro Souza. Boa vitória da equipe do CSA contra o São Bento. Gol no finalzinho. O que destacamos desses jogos do sábado, professor Mauro? A vitória do Guarani, né? Fora de casa, contra o Sampaio Correia, o time de Paulo Roberto, que precisava vencer como nunca. E tem jogadores muito ruins tecnicamente, tanto é que o volante do Sampaio foi expulso no primeiro tempo. Portanto, o Sampaio jogou uma boa parte do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um jogador a menos. Portanto, 2-0 ficou barato aí pro Sampaio Correia, que olha, pelo que eu vi ontem, como é que pode um time desse ter sido campeão da Copa Nordeste, não é isso? E a vitória do CSA em cima do Laço aos 41 de cabeça sobre o São Bento prova que time que joga para não perder, ele acaba tomando um gol e na hora que não tem mais chance de recuperar. Foi o caso do CSA e São Bento. E claro, falar do Fortaleza, que o Fortaleza é com o gol de Gustavo e Bruno Melo, mesmo tomando o gol do Alisson aos 2 minutos do primeiro tempo, né, de jogo, do Boa Esporte, o Fortaleza teve tranquilidade para virar o jogo e vencer lá com o Castelão também, com bom público lá no Castelão, não é isso, Léo? É, exatamente, o público do Castelão, se eu não me engano, dos maiores aí também, desse Campeonato Brasileiro da Série B. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro tem o Fortaleza na liderança com 43 pontos. O segundo é o CSA com 37, o terceiro o Atlético de Goiás com 34 e o quarto é o Goiás com 33. Olha o time do Ney Franco que chegou mesmo aí no grupo das equipes que vão brigar. O quinto é o Avaí com 33, o sexto é a Ponte Preta com 32, o Guarani coladinho com 32 e a gente tem derby no próximo final de semana, na próxima rodada, né? Então, olha a importância desse derby que já vai acontecer. Deixa eu só confirmar se é realmente na próxima rodada, para eu não estar falando besteira, apesar de besteira aqui, a gente é especialista. Não é na próxima rodada ainda, mas a próxima rodada é a 22ª. O derby é na 23ª rodada, próxima rodada, no dia 25/8, no Moisés Lucarelli. Olha a importância que vai ter esse derby. O Vila Nova é o oitavo colocado com 31, o Figueirense está na nona posição com 30 e o décimo é o Coritiba. O Coritiba tem 29 pontos. O décimo primeiro é o Oeste de Barueri com 27, o décimo segundo é o Juventude com 26, o décimo terceiro é o São Bento com 25 e o décimo quarto é o Criciúma com 24 pontos. Mesma pontuação do Londrina e do Paysandu, fora da zona da degola. Na zona do rebaixamento temos o Brasil de Pelotas com 23, CRB com 22, Sampaio Correia e Boa Esporte Clube com 17 pontos. Professor Mauro Fernandes, essa é a Série B do Campeonato Brasileiro. E a briga pela artilharia está acirrada, viu, professor? Porque o Lucão reassumiu a liderança da artilharia, empatado com o Júnior Brandão. E o Rafael Longuinho e o Gustavo têm 8 pontos. Então estão encostando aí. A briga é boa. E o Fortaleza, professor, já conseguiu deslanchar novamente. Pois é, abriu outra vez 6 pontos. Tem a turma de 40, que não é turma, é só o Fortaleza, que tem 43. Tem a turma de 30, que tem muita gente, viu? Tem o Figueirense, tem o Vila Nova, tem o Guarani, tem a Ponte Preta, tem o Avaí, tem o Goiás, tem o Atlético Goianense e tem o CSA. Então tem uma briga muito boa e o campeonato está interessantíssimo aí. Que é, as equipes estão muito parelha, estão parelha também na fase de classificação aí, e realmente as únicas duas que está destoando do grupo aí é justamente o Sampaio e o Boa Esporte, que é a turma que está na dezena, né? Que está com 17 cada um. O resto é 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32, 33. Então, assim, tá muito interessante essa Série B aí, que realmente me parece que os dois aí, que não vai ter fôlego mesmo para brigar, eu acho que é o Sampaio e o Boa, viu, Léo? Muito bem, situação do Boa aqui não é nada boa. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, porque tem muita coisa pra gente falar na divisão especial do Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente vai no pique, viu, professor? Porque o Santos venceu a equipe do Sport e finalmente, viu, professor? Sal Grosso na Vila resolveu. 3-0, gol do Rodrigo, do Sacha e do Vitor Ferraz. O Santos conseguiu quebrar a sequência de 7 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, reforçou muito o Sal Grosso e a torcida que compareceu, professor. Então, Santos conseguiu se recuperar, respira e a primeira vitória da equipe paulista depois da Copa do Mundo. A estreia, a partida também marcou a estreia do Eduardo Batista no clube pernambucano e que também não funcionou, viu, professor? Vai ter que ralar muito a equipe do Sport para tentar escapar do rebaixamento, professor. O Santos tem 21 pontos e abre 2 para o Vitória, que é o primeiro que está na zona da degola. Então, foi ótimo resultado para o Santos Futebol Clube, professor. Ah, sem dúvida, né? Ocupou o lugar que era do Sport e o Santos já tinha feito uma boa partida contra o Cruzeiro aí pela Copa do Brasil. E no sábado voltou a jogar bem outra vez e venceu o Sport, que era uma equipe que realmente vinha bem, muito mal no campeonato. E mais o mais importante é vencer, somar os pontos, ganhar confiança e sair daquela zona incomodada que estava. O Santos volta a campo no meio da semana pela Libertadores da América contra a equipe do Independiente de Avellaneda. O jogo é lá na Argentina. O Santos já fez o jogo dessa 20ª rodada, que é a rodada que acontece no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, foi 1-1 entre Santos e Ceará. Então, não joga. Santos pode ser ultrapassado, então, pelo Vitória e pela turma da zona do rebaixamento. O Bebão não ficar muito aliviado, não. Tem que torcer contra os outros aí. Tivemos o Sport, o próximo jogo ele enfrenta o América Mineiro na Ilha do Retiro, no jogo na quarta-feira, às 21h. Também tivemos Corinthians e Grêmio em Itaquera. O time do Grêmio mostrou repertório, bateu o Corinthians e subiu para terceiro lugar. O Grêmio com um time com um mistão, show de bola aí, a equipe do Corinthians também teve alguns atletas poupados, né? Então, no duelo entre Corinthians e Grêmio em Itaquera, ganhou o Grêmio, famoso pelo seu toque de bola. O tricolor conseguiu envolver a equipe do Corinthians num contra-ataque primoroso com o Everton, jogador de seleção brasileira, na saída do Walter, após uma bonita enfiada de bola do Luan. E o Grêmio pulou para terceiro lugar com 36 pontos. Aliás, não mais, porque o Flamengo está na terceira posição. Não, é, o Flamengo está na terceira posição. Mas o Grêmio, muito bem no campeonato aí, muito bem realmente, e mantendo aí o sino alto da tabela, professor, mesmo poupando os jogadores. Então, o Grêmio, apesar de poupar atletas para priorizar outras competições, ele está conseguindo se manter vivo no Campeonato Brasileiro, diferente do Cruzeiro, do Mano Menezes, por exemplo, que abdicou completamente do Campeonato Brasileiro e parece que não vai ter força para se manter lá em cima. O Grêmio sim, se mantém na parte de cima da tabela com mais essa vitória contra o Corinthians. O Grêmio venceu a primeira em Itaquera. E o Timão, professor, é complicado a gente falar, porque joga muito bem uma partida, vai lá e joga muito mal. Estratégia do Osmar Loss, sem centroavante, né, apostando na mobilidade do seu ataque, fracassou, porque a zaga do Grêmio é uma das melhores do Brasil, com o Jeromel e com o Kahneman, né? Não tem condição, né? Você tem que jogar. Eu acho que nessa situação você tem que jogar com o homem plantado no meio da defesa, mas em nenhum momento o Timão criou chance de perigo, professor. Não pressionou. Jogando Itaquera, sempre onde leva vantagem, o Corinthians não conseguiu se dar bem. A torcida vai precisar um pouquinho mais de paciência, viu, professor? Muita paciência, né? Muita paciência, porque o Corinthians, um time do Corinthians tá difícil de armar. Imagine armar dois, né? Então é difícil. O Corinthians perdeu um grande time, o Grêmio fez uma boa partida e acabou, na experiência do Renato, acabou tirando vantagem disso, e com o gol do Everton aos 9 do segundo tempo, o Grêmio acabou vencendo o Corinthians, que a torcida do Corinthians, que ganhou tudo ultimamente, vai ter que acostumar com a época de vacas magras, viu, Léo? Tá complicada a situação, professor. E sabe quem que tá se recuperando, professor? É o Atlético do Paraná, que venceu o Flamengo dentro de casa. Aliás, não venceu o Flamengo, não. Passou-lhe o couro no Flamengo, professor. 3-0 com 3 gols em 20 minutos. E respira também um pouquinho a equipe do Atlético Paranaense. Gols do Pablo, do Zé Ivaldo e do Rafael Veiga. Início avassalador do Furacão, que conseguiu controlar a vantagem, administrou muito bem durante a partida. O Flamengo, que era o líder na rodada passada, agora já é o terceiro colocado. 20 minutos foi o que bastou, então, para a equipe do Furacão conquistar a vitória sobre o Flamengo. Eu vi muito flamenguista falando, time misto, pelo amor de Deus, olha o ataque. O time misto, mas que tinha Cuejar, tinha o Marlos Moreno, que tinha o Paquetá, que tinha o Vitinho dentro do campo, que teoricamente são titulares dessa equipe. Então, não dá para reclamar, não dá para ter esse cochilo e tomar 3 gols em 20 minutos, professor. Foi uma equipe muito apática, né? Não conseguiu nem reagir, não conseguiu fazer um golzinho depois, com tanta bola para rolar ainda, professor. Complicado. O Flamengo parece que tá tendo algumas dificuldades aí dentro de campo. Tem jogador que ganha muito lá e não joga porcaria nenhuma, viu, professor? É, realmente. Eu previ a vitória do Atlético, mas não desse tamanho, né? Eu previa que o Atlético ia vencer, porque o Flamengo, ele não tem um elenco também, como tem o Grêmio, para montar duas equipes e poder fazer duas equipes competitivas, como o Grêmio tem feito. Portanto, o Flamengo tem poupado poucos jogadores e tem jogado com jogadores cansados. Agora, você vai jogar com jogador cansado lá na Arena da Baixada, contra um time que está descansado, jogando só um jogo cada 7 dias. E às 11 da manhã, então era mais ou menos esperado isso, que realmente o Flamengo não ia ter força para correr igual o Atlético. O Atlético foi bem, venceu o jogo. E tem uma coisa que me chama a atenção, viu, Léo, Baiano e toda a torcida do Flamengo. Sabe quantos pontos o Flamengo ganhou no segundo turno, depois que começou a Copa? Aliás, depois da parada da Copa? Quantos pontos o Flamengo conquistou depois da Copa, professor? 10 pontos. Sabe quanto ponto conseguiu o Ceará? Quantos pontos o Ceará conquistou, professor? 11 pontos. Um ponto a mais que o Flamengo, então, olha só. Portanto, eu estou chamando a atenção desses detalhes, estou trazendo esse detalhe para chamar a atenção que o Flamengo já, depois da parada da Copa, não conseguiu voltar com aquele mesmo Flamengo antes da parada da Copa. Então, hoje, ele chega a ser, depois da parada da Copa, pior do que o time do Lisca doido, viu, Léo? Muito bem, então vamos mudar de assunto, vamos falar de um ex-time do Lisca doido, professor, vamos falar do Internacional, e o Inter sofreu para bater o Paraná com o Beira-Rio lotado, viu, professor? Mas o Camilo, que estava esquecido, entrou, fez o gol de falta que deu a vice-liderança ao time colorado, professor, aos 50 minutos do segundo tempo. Esse foi o melhor primeiro turno do Inter na história dos pontos corridos, professor. Que castigo para Claudinei Oliveira, hein? Que castigo tomar um gol no Internacional, lá no Beira-Rio, às 11 da manhã, no calor, e tomar o gol de bola parada aos 50 do segundo tempo. Quer dizer que o jogo já tinha acabado, estava só batendo a falta e acabar o jogo. Portanto, que castigo, né? Mas eu, particularmente, eu entendo que as equipes que jogam para guardar resultado, tem todas elas que perder e perder no fim mesmo, porque fica 95 minutos querendo guardar resultado e no fim toma em cima do laço e não tem mais o que fazer. Portanto, o Inter lutou, correu atrás e conseguiu o gol. E o Paraná segue a sua saga, mesmo depois de mandar embora o treinador, trocar de treinador, né? E na estreia do Claudinei Oliveira, o Paraná também foi na defesa lá, não conseguiu segurar o Inter, e o Paraná continua com seus 14 pontos na lanterna do Campeonato Brasileiro. Muito bem, falamos do bom time do Internacional, que vem muito bem, assume a segunda posição no campeonato, e o Paraná jogou como nunca, perdeu como sempre. Vamos falar do Cruzeiro do Bahia. O Bahia até saiu na frente no Mineirão com um gol aí do Douglas Grolli, mas o Thiago Neves empatou pouco depois e num gol muito parecido com o que o Bahia tomou no meio da semana no Palmeiras. Uma bola que foi para dentro da área, o goleiro ficou e o Thiago Neves cabeceou com o gol aberto. Nem lá nem cá, jogo muito equilibrado, um empate lá no Mineirão. O Cruzeiro, então, a partir desse momento, abdica mesmo da briga pelo título, viu, professor? Ah, não tenho dúvida nenhuma disso. O Cruzeiro realmente está preocupado com os campeonatos de mata, ou seja, Copa do Brasil e Campeonato e Libertadores da América, né? Então eu vou realmente dizer, concordar com você, que realmente o time do Cruzeiro abriu mão do Campeonato Brasileiro e só está apostando nos outros dois times aí, que é o time que é as duas competições, Libertadores e Copa do Brasil. E o Bahia vem bem aí na mão de Anderson Moreira e está conseguindo realmente fazer uma boa campanha aí e se recuperando e deixando o seu maior rival lá para trás no Campeonato Brasileiro. Muito bem, agora falamos do Palmeiras e do Vitória, e foi um atropelo, viu, professor? Barba, cabelo e bigode, professor. 3-0 com dois gols do Deverson. Quem diria, professor? O Palmeiras venceu e afundou Vitória na zona do rebaixamento. O atacante foi muito bem. Uma outra ótima partida do Dudu, professor, que participou de gols, fez o dele. Muito boa partida do time, teoricamente, reserva do Palmeiras. Tem alguns titulares aí. Outro destaque pro Gustavo Gomes. Como é seguro, como ele não erra bote, esse zagueiro paraguaio que chegou. Muito bom jogador, mas 3-0 então para o Verdão, 2 do Deverson, 1 do Dudu. O Palmeiras segue em sexto com 33 pontos, 7 a mais que o rival Corinthians e tem aí 5, se eu não me engano, do Internacional, que é o vice-líder da competição. Então, quer dizer, colou um pouquinho mais por causa dos tropeços do Flamengo, por causa de algum tropeço do Grêmio. Então, o Palmeiras ainda, eu acho que aí no Palmeiras é a nota de corte para quem vai brigar por título, professor. Do sexto ao primeiro colocado. Eu ouvi muita gente falando na internet, professor, que o Roger Machado não tinha conseguido montar o time do Palmeiras. O Filipão conseguiu montar 2, professor, já em 7 jogos. Procede isso ou é exagero um pouco da torcida que está falando isso? Ah, eu digo que é um pouco exagero, né? É claro que a motivação do Filipão mexe com qualquer elenco, né? Indo com o Palmeiras não é diferente, né? Aí basta ver aí que os 2 gols foi feito do Deverson, né? Que é um jogador que o Filipão, mesmo antes de chegar de corpo presente, já pediu a presença dele na equipe e ele fez 2 gols, né? E tem o carisma, o Filipão tem o carisma, tem o conhecimento, tem pedigree para chegar no Palmeiras e motivar o Palmeiras, arrumar a defesa, né? A defesa do Palmeiras está muito bem depois da chegada do Filipão, que foi zagueiro e que sabe arrumar muito bem as suas defesas, né? Mas o Palmeiras conseguiu um grande resultado e o Palmeiras não tem culpa disso, mas o Vitória é muito ruim. Olha, fiquei com dó da entrevista do zagueiro do Vitória após o final do jogo que ele deu na Globo. O menino quase chorando falou que já foi feito de tudo, Vitória. O Vitória já trocou diretor, já trocou presidente, já trocou comissão técnica, treinadores, trocou jogadores. E o Vitória tá que não pode sair na rua porque a torcida do Vitória bate em tudo jogador porque acha que é má vontade. Portanto, o Palmeiras foi lá, empurrou o Vitória mais ladeira abaixo ainda. Coitado do Carpegiani. O Carpegiani quase jogou antes, viu, professor? Porque o Gustavo Gomes, ele errou um passe que foi na direção do Carpegiani. Acho que se ele mata e sai jogando, acho que era melhor pro Vitória, viu, professor? Porque o Carpegiani era bom quando jogava a bola. Mas, muito ruim realmente a situação da equipe do Vitória. Outra equipe que tomou uma paulada, professor, foi o Botafogo. Fez um segundo tempo horrível, justamente contra o Galo, que tem muita agilidade agora nesse time, com o Cazares, com o Chara, que também fez uma ótima partida. O Galo venceu por 3-0, professor. Gol do Luan, do Cazares e do Tomás Andrade. Um segundo tempo perfeito do Clube Atlético Mineiro, que aumenta a má sequência do Botafogo. E o Galo é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, professor. Venceu com autoridade e mantém a 5ª posição do campeonato, né? Com o Palmeiras na cola, mesma pontuação. E se mantém na briga também a equipe do Thiago Largue, que precisava de uma vitória dessa expressiva, de uma vitória forte para se colocar novamente como postulante, né, professor? Ele até estava no bolo, mas muita gente não apostava pelos tropeços do Atlético. Mas essa foi uma vitória muito importante fora de casa, professor. Ah, sem dúvida, viu, Léo? Sem dúvida alguma, foi uma vitória importante. O Atlético conseguiu um grande resultado, 3-0, 3 gols no segundo tempo. E da mesma maneira que a gente fala aqui, acabou de falar que o Filipão arrumou a defesa do Palmeiras, né? Não tomou gol. Do outro lado tem o Zé Ricardo, que realmente ele tem dificuldade para armar as defesas dele. Vê o Flamengo, né? Da época do Zé Ricardo, tomava muito gol. Depois foi pro Vasco, a mesma coisa acontecia com o Vasco tomava muitos gols. E agora com o Botafogo não está sendo diferente. Então eu estou achando que precisava realmente o Zé Ricardo aprender a arrumar bem, posicionar bem as suas defesas para que não tomasse o gol. Como você disse, o Atlético no segundo tempo colocou nada mais, nada menos do que Cazares e o Luan né? Dois jogadores que podem ser titular em 90% das equipes brasileiras que estão disputando o campeonato da primeira divisão. Jogador interessante, veloz, com mais o Xará, que é o jogador interessante em velocidade. E quem viu os gols do Atlético viu que todos os gols teve a participação do Xará, do Casares e do Luan. Portanto, interessante ver. Eu particularmente não acreditava que o Atlético ia lá no Engenhão e ia conseguir vencer o Botafogo, muito menos por 3-0 e passar o carro como passou no segundo tempo no Fogão, que continua aí precisando emergentemente arrumar essa defesa aí. Muito bem, agora a gente muda de assunto e a gente fala do 0-0 entre América e Fluminense. Um jogo muito equilibrado, com muitas chances perdidas, viu, professor? Empate sem gols e as equipes próximas na tabela. O América tem a sua ponto forte, a defesa, né? O time de Adilson contra o time do Marcelo Oliveira, do Fluminense. O Fluminense teve momentos bons no jogo, e eu acredito que o 0-0 ficou bom para os dois, viu, Léo? E agora a gente fala do líder e campeão do primeiro turno, professor, o São Paulo Futebol Clube, que bateu a equipe da Chapecoense por 2-0. Uma ótima, ótima vitória do Tricolor, com um time misto, porque o Aguirre poupou 5 dos seus titulares, mas mesmo assim ganhou com autoridade e com tranquilidade, abriu 3 pontos para o Internacional e 4 para o Flamengo, professor. E nos pontos corridos desde 2003, só 3 vezes o melhor da primeira metade do torneio não levou o título no final. Já a Chapecoense teve sua pequena recuperação freada pelo Tricolor, professor. O problema é que a torcida já gritou campeão voltou, e isso daí costuma zicar um pouquinho, né? Com a vitória, então, o São Paulo abriu uma boa vantagem, o Tricolor enfrenta o Paraná e o Ceará, além do Fluminense e do Atlético Mineiro. Então, é uma sequência que começa com dois adversários teoricamente um pouco mais tranquilos. O Fluminense, que é um jogo de dificuldade média, e um confronto direto contra o Atlético de Minas, professor. Então, o Aguirre mostrando que o elenco é forte, viu, professor? O São Paulo abriu o placar logo no segundo minuto do jogo, com o Shailon escorando um cruzamento do Edmar. Olha, dois reservas aí atuando bem no plano de jogo do Diego Aguirre. Então, o Tricolor recuou e deixou a Chapecoense tomar a iniciativa de jogo, que não era o que o Guto queria. O Guto que queria jogar fechadinho, dando a bola para a equipe do São Paulo. A Chape chegou a ter quase 60% da bola nos pés, viu, professor? Mas só assustou no único chute do Wellington Paulista, logo no final do primeiro tempo. São Paulo não conseguiu o contra-ataque que queria para matar o jogo, mas não correu riscos. Muito inteligente o jogo do Aguirre. No segundo tempo, a Chape continuou com a posse de bola. O Aguirre sentiu que precisava incomodar mais a equipe da Chape e colocou algum dos seus titulares, como o Rojas, o Nenê e o Hudson. E deu certo, o Rojas aberto pela direita, muito perigoso. Chegou ao segundo gol, então, com assistência do próprio equatoriano. O gol do Hudson somou aí os 3 pontos tão desejados. Professor Mauro Fernandes. Ah, para a alegria do Jacaré, do São Paulino Jacaré, do meu amigo Toninho, lá do Clube Atlético Rio Pedrense, tanta gente mais, o São Paulo continua líder. E agora o Flamengo e todos os outros têm que seguir o líder aí. Mas o São Paulo tem que tirar o chapéu pro Aguirre. Esse nome que é uma das razões do São Paulo estar fazendo a melhor campanha em toda a história do ponto corrido, 41 pontos, nunca ninguém chegou nessa marca no primeiro turno, e o São Paulo consegue chegar. E para ter uma ideia que o campeonato está pegando, o São Paulo chega com 43 e está apenas 3 pontos aí, apenas 3 pontos do vice-líder, que é o São Paulo com 41 e o Internacional com 38. Portanto, o Aguirre é o grande responsável por tudo isso, né? E quando ele coloca 5 jogadores no time titular, ele justamente treinou esse pessoal para esse pessoal jogar. É claro, deu certo, todo mundo está falando bem dele, mas é muito importante saber que ele, quando colocou, ele esperava que esses jogadores fossem bem e acreditou nisso e se importou muito pouco com aquilo que ia achar os outros, porque o que ele não queria mesmo é estourar os jogadores justamente para depois conseguir jogar o campeonato, uma vez que o São Paulo só tem o campeonato brasileiro. Portanto, o São Paulo marcha firme e forte, e o que é mais importante, continua com o pezinho no chão, sabendo que tem que jogar jogo a jogo. O Hudson foi muito feliz quando disse: o São Paulo tem mais 19 decisões ainda no segundo turno para jogar. Um passo de cada vez, já diria aí, o que tinha que acontecer. Enfim, classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol para você, nosso ouvinte, antes de encerrar nossa programação. O Tricolor Paulista tem 41 pontos na primeira colocação, campeão do primeiro turno, o segundo é o Internacional com 38, o terceiro é o Flamengo com 37, o quarto é o Grêmio com 36. O quinto colocado é o América de Minas, Atlético de Minas com 33, e o sexto é o Palmeiras também, com 33, que tem uma vitória a menos, por isso fica atrás do Galo. O sétimo é o Corinthians com 26, o oitavo é o Cruzeiro também com 26, o nono é o Fluminense com 23, e o décimo é o América de Minas com 22. Mesma pontuação do Bahia e do Botafogo, que vem na sequência na 11ª e 12ª posição, respectivamente. O Santos Futebol Clube é o 13º com 21 pontos, o 14º é a Chapecoense também com 21, 15º é o Sport com 20, o 16º é o Vasco com 19, pertinho da zona da degola. Na zona do rebaixamento temos o Vitória com 19, o Atlético do Paraná com 18, o Ceará com 16 e o Paraná Clube com 14. Lembrando, hoje temos Vasco e Ceará ainda pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Dependendo do que acontecer, o Ceará pode até sair da zona do rebaixamento, dependendo de saldo de gol, alguma coisa com isso aí. O Vasco, se vencer, ele sobe, pega o elevador e vai a 21 e cola ali no Santos e na Chapecoense. Vamos encerrando a nossa programação, então. Eu quero agradecer muito ao professor Mauro Fernandes, que esteve aqui conosco. Muito obrigado pela audiência, professor. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta para falar muito mais de esportes aqui na Rio Vox FM. Muito obrigado, professor. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde, Léo. Muito obrigado por nos ajudar aqui a fazer esse programa. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube dessa manhã, tarde de segunda-feira. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei amanhã, firme e forte, para falar de esportes. E eu agradeço a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na programação esportiva da Rio Vox FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus e, se ele permitir, estaremos terça-feira amanhã, firme e forte. Vamos falar muito de esportes amanhã. Tem Bezinha, tem futebol europeu, tem muita coisa. Tchau! ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.